Já achei que eu tivesse pouco mais. Aprendi que quem tem amigos tem coisas demais. Não posso parar, eu vou tornar meus sonhos reais. Duvida pra ver do que eu sou capaz. Eles dizem que não, mas não viveram que a gente viveu. Pega aviso, cês não sofreram que a gente sofreu. Eu não vou parar enquanto eu não for. Vai ser um game over. Se eu entendo o jogo, eu não paro até zerar. Game over. E dali pra mim, pois essa noite eu vou voar. Agora que eu decolei, eu não posso parar. Se eu cheguei até aqui, eu não posso voltar. Essa é a vida real, onde a maldade se esconde. Então se eu morrer, não vai ter checkpoint. Rodeado por monstros, na verdade é isso que somos. Todos loucos em busca do trono, cegos pela coroa de ouro. Inimigos são como tesouros, tô enterrando um atrás do outro. Hoje eu entendo, só tenho uma chance. Só que não tem nada a ver com a sorte. Andam me chamando de necromante, porque eu não tenho mais medo da morte. Tudo pela minha família, eu quero mudar nossa vida. Aos cães fazendo magia, não mexe com minha quadrilha. A dor empurra até os heróis pra dentro da escuridão. Mas não vou te deixar cair, segura minha mão. Só tem eu e você contra esse mundo mau. Mas você é meu amigo, eu vou contigo até o final. Vai ser um game over. Drown.